maintain the flight en route. Flight level 350. Momo departure, Tilu position. From runway 10, left turn. Squawk 5154. Up departure 120.8. Air Portugal 024. Setup 024, with the correct support for setup. And pushing gate 11. Recorded for 7 push. Air Portugal 024. Bandeira Airport Tigal 024, request taxi. Papi 024, approve the taxi until holding point via Menapro and the holding point, contact me again. Taxi via main apron, India, holding point runway 10, Airport Tigal 024. Zero 024, we are ready for departure. Copy 024, approve the line up and take off runway 10, wind 120 degrees 08 knots, QNH 1013. Clear line up and take off, copy 024. Copy QNH 1013, clear line up and take off runway 10, airport call 024. Copy 024, Airborne 15, contact Salvador Departure, 120.8. 120.8, Air Portugal 024, boa noite. Antena 6212, boa noite, tráfego avistado, autorizado, pouso, piscina 0, vento no 30, grau 08 nós, ajuste altímetro no 0 no 3. É 6212, no solo 31 na minha escuta, até o posto autorizado, táxi até o Patunos e Alfa Direto, portão 06. 62658, tráfego avistado, autorizado, pouso, posto no zero, vento no 20 graus, 089, ajuste altímetro no 0 na 3. Seguro pouso no 0, 62. Afirmo 612, é o Sinai 6212. 6258, no solo 36, autorizado ataque para o Pati 1, no via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 258. controle, muito boa noite, Oceania 6074, estabilizado ILS Whisky. Oceania 6074, autorizado, pouso de chuno 0, ventro 20 graus, 089, sujo altímetro no 0, no 3. Pouso autorizado no 0, 10, 13, Oceania 6074. Oceania 6074, no solo, aos 42, autorizar táxi até o Pátio Unas e Alfa Juliette, portão 07, não me escuta, até o corte. Autorizado a Libano, ele vai via Alfa Juliette até o 07, Oceania 6074. 354 para Aracaju. Golão 354, boa noite. Para Aracaju autorizado, viu, Minsk 33, nível de voo autorizado 230. Sai da Puca, Jamo, Aru, decola pistola 0 com primeira curva esquerda. Transponder 5164, controle Salvador, pela frequência 120, decimal 80. Dá pra repetir a autorização por mesmo voo 354? Afirmo. Autorizado Salvador, Aracaju, Serra Bravo, Alfa Romeo, via WISC 33. Nível de voo autorizado 230. Saída Funca, Jambo, Aru. Decola da pistola 0 com primeira curva esquerda. Transponder 5164. Controle Salvador pela frequência 120, decimal 80. Voo 354, decola da 0 para Aracaju, nível autorizado 230, saída da Puca, depois Jambo, depois Aru. Após decolar de curva esquerda, transponder 5164, controle 220, 354. Voo 1354, o alijamento está correto, no 04 está meio pronto. Camarada. Salvador, o voo 354, 354, capuz retorno. Voo 354, livre sonar chamitaxi. Camarada. Salvador, good evening, roll the Victor 573. Victor Delta Alpha, go ahead. Victor Delta Alpha 6157, you are fully ready, stand number 1 on the Abram 3, information Charlie, destination Tango Bravo, Papa Bravo, level registration 320, JD 12. Victor Delta Alpha 6157, clear to Tango Bravo, Papa. Bravo, via Zulu 41, after flight Benny Room. Flight level 360. Momo, departure, Islum, transition. Echo, Sierra, Lima, uniform, Mike, transition. Take off 10, after departure, left turn. Skok 5161, Salvador departure 120, decimal 8. Victor Delta Alpha 6157, clear to our destination, Tango Bravo, Papa Bravo, airway Upper Zulu 41, then flight line, level 360, code 5161, exit point 8, loom, departure frequency 120.8, and the police again, SID, proceeding. Momo Departure, Mike Oscar, Slum, transition. Echo, Sierra, Lima, uniforme, Mike. Roger, Momo, departure, and Slum, transition. Echo, Sierra, Lima, uniforme, Mike. Victor Delta Alpha, 6157. Victor Delta Alpha, 6157. After departure, left turn. After departure, left runway 10, left turn. Victor Delta Alpha, 6157. Victor Delta Alpha, 6157. Ridgeback correct, support for startup and push, April 3. Roger, we'll report when ready for startup and push. Victor Delta Alpha, 6157. Tower, Victor Delta Alpha 6157, Apron 3, send 1, we are fully ready, request push and start up. Victor Echo Delta Alpha 6157, please set up and push your report for taxi. Actually, I can push and start, I will report when ready taxi, Echo Delta Alpha 6157. Salvador, o gol 354, 147 a bordo, 2 horas e 45 de autonomia.